E aí, querida, queridinha, cê sabe que o bonecão também é moço de família, né? Tá? Tá bom? Vem, vem, amor. Novinha pra mim, novinha pra ti. Perereca pra mim, perereca pra ti. Essa aqui quem tá lançando sou eu e as meninas. As novinhas puritanas só tem moça de família. Moça de família, amor. Vem, amor. Moça de família, moça de família, moça de família. Essa aqui quem tá lançando sou eu e as meninas. As novinhas puritanas só tem moça de família. Moça de família, sem maldade, tudo inocente. Moça de família, amor. Moça de família, amor. Ei, amor, tudo santo, hein? Tudo santinha. Recatada em do lar de moça, só o leite. Ela e a amiguinha, tudo santinha. Liga o som do paredão pra você ver. Novinha pra mim, novinha pra ti. Perereca pra mim, perereca pra ti. Essa aqui quem tá lançando sou eu e as meninas. As novinhas puritanas só tem moça de família. Moça de família, moça de família. Moça de família, moça de família, moça de família. Essa menina é foda e é dessas que nós gosta. Moça de família, só tem moça de família. Entendeu ou não entendeu? Moça de família, tá?